hoje um balanço, na verdade, de todo um trabalho. Quando nós começamos há um ano atrás, Marcelo Costa me chamava, ele iniciava o seu mandato, e me chamou em seu gabinete e falou assim: Rogel, tenho uma missão para você. E eu disse: eis-me aqui. Aí ele disse: quero você na fiscalização. Eu disse: eu estou fora. Não sirvo para isso, Marcelo. E eu saía da Câmara de Prerrogativas da OAB Paraná. E ali eu senti a minha vocação em defender os advogados. Digo isso porque digo de alma: isso me faz bem defender as prerrogativas do advogado. Porque as prerrogativas dos advogados, meus caríssimos neo-advogados, não são dos senhores as prerrogativas. Não é do advogado. As prerrogativas são do cidadão. Porque as prerrogativas são valores da República, valores intangíveis do Estado de Direito, e que nós nunca podemos abrir mãos. São direitos indisponíveis que garantem que a humanidade caminhe sempre à frente, sempre um passo à frente. E por isso que eu me dispus a trabalhar com prerrogativas. E quando o Marcelo me chamou, e aí eu disse que fiscalização não, ele falou: então, prerrogativas. Eu disse: prerrogar sim. Prerrogar sim, porque sinto na alma essa necessidade. Sinto na alma, sinto na veia, porque sou advogado. E aí nós montamos uma equipe única, César, que de tanto eu me orgulho, Molina, eu levarei esses nomes, são cinco nomes apenas que éramos, né, que somos, eu os levarei para sempre comigo. Não foram apenas companheiros da comissão de prerrogativas. Assim como o Rodrigo é meu irmão na carne, eles se transformaram meus irmãos no conhecimento. Nós ficamos irmanados na luta pela advocacia. E quando então passamos a nos reunir às 7 horas da manhã, porque depois tínhamos que levar filhos para a escola, nós começamos a se debruçar, e é naquele momento, nas nossas primeiras reuniões, nós decidimos que teríamos um lema. E nós descobrimos qual seria o nosso lema: todos por um. Porque a advocacia é assim, nós somos sempre todos por um. Porque nós nos lembramos que nunca queda um advogado sem que outro advogado levante. Nunca um advogado pode ser atacado sem que outro advogado levante a sua voz e o defenda. E os senhores aprendam isso para a vida. Se os senhores quiserem ser chamados e ter a dignidade que os senhores não poderão perder, como bem lembrou o Emerson, nunca percam a dignidade. Para não perder a dignidade, não percam o momento de defender as prerrogativas. Os senhores entendam uma coisa: advogado da parte contrária não é parte contrária. Se o juiz tripudiar sobre um colega advogado, os senhores serão tão culpados quanto aquele magistrado se os senhores não defenderem aquele advogado. Os romanos traziam nas lápides uma expressão: carmine trastive. Hoje para mim e amanhã para você. Um advogado quedando, sangrando, os senhores vendo sangrar e não socorrendo, amanhã os senhores também sangrarão. Porque a vida é assim. Ela não perdoa os covardes. A advocacia não é para os covardes. Não é para os medrosos. Quando todo mundo passa a atacar um direito fundamental, são os advogados que gritam: olha, há ainda direito, olha, há ainda direitos humanos. Quando toda a sociedade exige que o preso seja morto, ainda somos nós que temos coragem de falar: não, ele ainda é um ser humano. Ele não perdeu a condição de ser humano. Este é o papel do advogado. Este é o papel da ordem. Porque a ordem, senhores, não são paredes. A ordem, senhores, não é uma lei a 8906. A ordem, senhores, somos nós. Nós que já advogamos há mais de 30 anos, não é assim, Molina? Nós que advogamos há 20 anos. E os senhores que começaram há apenas poucos minutos. Nós somos a ordem. Nós somos a voz do que clama no deserto. Quando toda a nação perder a razão, nós nunca perderemos. Porque nós trabalhamos com o direito, não com a emoção. Nós trabalhamos com o conhecimento. Mas, senhores, nesses momentos plumbios da sociedade, a advocacia tem sido amargamente atacada. Às vezes atacada pelo próprio cliente, atacada pela mídia, atacada pelo poder público, seja ele legislativo, seja o executivo e seja o judiciário. Mas, senhores, a história sempre disse que a advocacia foi atacada. Mas a grande vantagem, César Augusto Moreno, é que nenhum imperador conseguiu nos calar. E temos certeza, Molina, que nunca a advocacia será calada. Enquanto houver um homem com senso de justiça, a advocacia não quedará. E, meus caros, quando nos reunimos, lançamos então todos por um e começamos o nosso trabalho. E aí o que nós fizemos? Em todos os juramentos, com o apoio do Ayrton Molina, estive aqui nesta tribuna falando sobre prerrogativas profissionais. E também nós detectamos que nós precisaríamos levantar o que estava acontecendo com a advocacia. E uma coisa única que aconteceu neste país, porque não vi outro igual, nós fizemos o primeiro diagnóstico dos ataques às prerrogativas profissionais. E aí nós tivemos, nós descobrimos um dado preocupante. E por isso que nos fez falar sempre para os neo-advogados. Os advogados desconheciam, em boa parte, quais eram as suas prerrogativas. E como advogar? E como lutar se você não sabe empunhar a sua espada? Então, a partir daquele momento, a nossa comissão passou a disponibilizar cursos de prerrogativa, que ainda estão disponíveis, é só requererem na secretaria e ela agenda um curso de prerrogativas profissionais. E nós passamos a trabalhar com os advogados, levando conhecimento. E aí eu tenho que agradecer ao Marcelo Costa, que nos franqueou uma coluna todo mês no Jornal da Ordem. E nós falávamos, escrevíamos sobre a advocacia. E aqui eu tenho que fazer um agradecimento público ao assessor de comunicação da Ordem, o Eloy. Porque o Eloy sempre teve paciência conosco. Ele já tinha que ter fechado o jornal, mas ele estava lá, paciente conosco. Outra vez lhe pedimos um pouco mais de espaço. Estava lá o Eloy a fazer mais um pouquinho de espaço para nós. Eu agradeço do coração, Eloy, pelo que você fez por nós. Eu agradeço ao senhor Marcelo pela sensibilidade que teve para deixar com que trabalhássemos. Porque nós não trabalhamos para nós, não trabalhamos para você, como o senhor não trabalha para si. Trabalhamos para todos os advogados. E no fundo, no fundo, nunca trabalhamos para os advogados. Trabalhamos para todos os homens, para todos os cidadãos dessa nação. E depois que nós fizemos esse trabalho, aí nós, deste diagnóstico, nós criamos um canal no YouTube. Nós temos vídeos no YouTube, um canal em parceria com a TV Unicesumar chamado Prerrogativas Todos por Um. Acessem, assistam. Lá está explicando o que são as prerrogativas profissionais. E durante este ano todo, colegas se dispuseram a gravar vídeos lá na TV Unicesumar para nós colocarmos ao ar falando sobre o que são as prerrogativas. E agora, meus caríssimos, chegou o nosso tempo. Porque, como disse Salomão, há tempo para todas as coisas. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de sorrir, há tempo de chorar. E agora chegou o tempo, da minha parte, de encerrar o meu trabalho na comissão. Sabem por quê? Um ano nessa luta, ela nos exaure, ela nos consome. Mas eu sou feliz em ter sido consumido este ano, porque pude estar ao lado do Alisson, do Rafael, do Everton, pude estar ao lado do Rodrigo, pude estar ao lado do Eliseu e ter o apoio constante da diretoria da subseção de Maringá e também do Conselho Estadual. Porque quando nós choramos, não foi, Molina? Foi você que nos enxugou as lágrimas quando pedimos um tablet para trabalhar e veio lá o Molina nos consolando e nos deu uma ferramenta que hoje nós vamos lançar para vocês. Quando nós choramos, não foi, Marcelo? Você nos enxugou as lágrimas dando-nos um número de telefone para que nós pudéssemos hoje lançar grupos de WhatsApp chamados Todos por Um. Algum tempo atrás veio a esta casa o presidente da Comissão de Prerrogativas Estadual e ele disse assim à OAB, senhores, é a cavalaria. Em seguida ele disse, mas a cavalaria sempre chega atrasada, porque o advogado sofre a primeira consequência e depois nos procura, mas aí já não reparamos. Quizá brigamos, quizá tentamos fazer com que se volte ao status quo da ofensa. Mas na alma do advogado fica lá a cicatriz e a machucadura. Então nós pensamos, como vamos enfrentar isso? E só tem uma maneira, sendo todos por um. Criamos 7 grupos de WhatsApp, que o número é 99118-1557 da OAB. Os senhores mandarão um WhatsApp para esse número e ali os senhores serão colocados num grupo conforme os senhores querem. Grupo de WhatsApp, civil. Grupo de WhatsApp, todos por um, trabalhista. Todos por um, federal. Todos por um, fazenda pública. Todos por um, criminal. Todos por um, juizado. Por que isso? Porque quando o senhor estiver sendo atacado, naquele momento, não vai dar tempo de às vezes ligar para o 0800, que é um procurador em Curitiba designado, que vai ligar para a autoridade e falar para parar com aquilo. Às vezes não vai dar tempo. Às vezes a ligação não vai inibir a autoridade. Porque às vezes, senhor, você vai estar, senhores, estarão 3 horas da manhã numa delegacia, desarmados, desarmados, e virá uma autoridade armada e ameaçará. E o que o senhor fará? Então qual é a ideia? Nós somos sempre todos por um. Naquela hora o senhor dirá, eu estou sofrendo um ataque. E aí, quem dirá? Qualquer advogado que estiver próximo. Porque a ideia é de que qualquer advogado, ou na verdade, de que todos os advogados têm o dever de defender as prerrogativas. Se eu estiver em audiência e eu estiver sofrendo um ataque às prerrogativas profissionais, naquele grupo dos colegas que estão ali, naquele grupo eu vou dizer, quem vem me socorrer? E nós veremos a advocacia maringaense se unindo em prol da defesa das prerrogativas profissionais. Não é um grupo para falar mal de autoridades, não. É um grupo para que nós possamos defender as prerrogativas profissionais. Nós temos que resgatar a união da advocacia. Não é admissível que a população brasileira entenda que a ordem é essencial e, no entanto, fale mal dos advogados. Como pode a ordem ser tão bem vista e o advogado ser sempre atacado? Há um paradoxo, senhores, porque não há ordem sem advogados. Como há maus advogados com boa ordem? É impossível. Quando nós temos uma boa ordem reconhecida, é porque há, na sua maioria, bons advogados. E é hoje, além do WhatsApp, que nós lançamos esses grupos. Então agora, também fazemos questão de mostrar para os senhores. Este aplicativo foi uma luta do vice-presidente da OAB Estadual, à época presidente da Associação de Maringá, Ayrton Martins Molina. Ele teve a coragem e implantou este aplicativo. E os senhores poderão baixar tanto na Apple Store, como também na Play Store. E hoje, com o apoio que nós tivemos da diretoria, e aí eu preciso agradecer ao Felipe Rangel. Felipe Rangel é vice-presidente da Comissão de Direito Eletrônico, que sem ele, este sonho não teria acontecido, porque foi ele que se prontificou a nos ajudar. E este aplicativo nós implementamos, uma ferramenta, a ferramenta das prerrogativas profissionais. Senhores, a Comissão de Prerrogativas tem um papel político, nós fazemos política de proteção. Mas as ações são todas tomadas na Câmara de Prerrogativas em Curitiba. E neste aplicativo, nós temos os modelos e os tutoriais para os senhores fazerem pedidos de providência, pedidos de desagravo, pedidos de assistência. Quando os senhores sofrerem alguma acusação, sofrerem um processo, enquanto advogados, a ordem está ali para assistir. E como fazer isso? No aplicativo vocês encontrarão. E este aplicativo, ele vai ser a principal ferramenta, Molina, para o próximo trabalho do nosso presidente Everton e dos nossos colegas, o Alisson, o Rafael e o Rodrigo. Eles começarão a caravana das prerrogativas em Maringá. Aquilo que nós idealizamos por um ano, agora concluímos os instrumentos. E eles visitarão escritório por escritório nesta cidade. Os senhores receberão a visita desses advogados. Então eles falarão com os senhores, passarão para os senhores esse aplicativo e discutirão com os senhores o futuro da advocacia em termos de prerrogativa. Por fim, meu caríssimo presidente, eu preciso revelar então aos senhores que após este um ano eu descobri qual é o principal violador das prerrogativas profissionais. Para a minha tristeza, para a tristeza da nossa comissão, o maior violador das prerrogativas profissionais é a ignorância do próprio operador, do advogado. Por favor, senhores, lembrem-se, a sua autoridade como advogado não está nessa carteirinha, não está na 8906, está em seu conhecimento. Um homem sem conhecimento não é respeitado. Um homem sem tempero, um homem sem equilíbrio não é respeitado. A advocacia não é feita no grito. A advocacia é feita na harmonia e no equilíbrio, mas também na força, no respeito, porque nós nunca deixaremos algum ser humano ser atacado. Eu preciso lembrar novamente de Rui Barbosa, que nunca será deputado, porque ele, na Oração dos Moços, ele escreveu: quando você achar, ainda que uma pequena migalha de direito, você nunca abandonará uma pessoa e lutará por esta migalha. Então eu aconselho aos senhores, aprendam a lutar, ainda que por migalhas, porque o direito é maior, maior do que nós imaginamos. E a advocacia são para homens de envergadura, como eu vejo vocês hoje. Jovens, cheios de ânimo. E acredito, façam o direito aquilo que ele é, um sacerdócio. Porque o sacerdote não consegue se despir do sacerdócio. Não se dispõe disso, não se dispõe da justiça. E levem para si esta mensagem de que nós somos sempre, mais uma vez, nós somos sempre, seremos sempre, estaremos sempre, todos por um. Obrigado.